4082, por gentileza, poderia confirmar as condições da pista? Tá molhada, escorregadia? Boa. Tá úmida, mas tá boa. Tá ok, obrigada. Aerotáxi, chegou 790, 730, 425, Natal. 50. 5, ponto de espera 1-8, decimal 95. Ajuste no 0, 1-4. Confirmando 1-8, decimal 6. 286, gente, para 1. Salvador Azul 4463, 5 Azul, 180 de alta para copo. Azul 4463, 104 copo. Autorizado o pouso, pista 0, vento 080, grau 039. Obrigado, pouso, tá? 3, 4, 6. Lá 2, 0309020, confirma por quantas milhas? 7, voo 9962, livre de juiz, reparte a terra. Então, 9001, após desvios, voo e pulidade, da presente no centro recife na frequência 125, decimal 1, na terna 123, decimal 8. Após desvios, pulidade, 251, 238, tá? 9001, boa tarde. Na 2, confirma a escada? 270. Dante avisa para 2509, o número 3 em aproximação. 2509, do lado 9. 3 autorizado, Léo, nível 180, via Whisky 33. Decola 0, após a decolagem, curva direita, perfil de saída coral no Bravo. Aceno transponder 0223, controle 1919, decimal 8. 0223, Azul 4463. Correto, Azul 4463, reporte pronto, pushback acionamento. Portão 1, não. Paulo, bom dia, tá 3436 na sessão. Tá 3436, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 4. 2093. 2093. 1790, após o live do tráfego à frente, autorizado a linha manter o 90. Após o tráfego ali, manter. Sente, aguarde, tá 9017. Desce após o dirigir. 230 restrita após 19. Confirmando o portão 4 para o 3463. Afirmo. Está tirando a dona? Autorizado o DCBT 4 meu pai, hoje 04. Gente, esse nome é 356. 9556, chame centro Recife na frequência 125, décima 1, na terna 123, décima 8. Bruno 962, de presente, voo para a posição IPAP, atualizado desse até nível de voo 060. Controle, bom dia, tá 3745. Tá 3745, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 340. Autorizado via para o 340, 3745. 0. Prossiga. Deixa a informação aqui, Alfa, quando possível, autorização Maceió. 190, vento 050, grau 022. Nível 350, via pêndulo 17, decola da 1-0. Após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Pucajé Amaru, aceno transponder 5-4-7, controle 1-9-8. Autorizado 350, Maceió, pêndulo 1-7. Após a decolagem curva 10, curva à esquerda, Pucajé Amaracaju, 4-7 transponder, 19-8 controle, o voo 9-2-5-0. Correto, gol 209250, time pronto, pushback treinamento. Controle 3745. Desceu à direita, proa 260 para essa formação. Aproximou quantas milhas? Aproximadamente 40 milhas. Está 3745, livre de desvio, reporte quando tiver condição de ir para a mira. Reportarei. Valeu, Alexandre. Controle o gol 91790. Gol 1790, contato radar na decolagem, subavia sair da PUCA para nível 370. PUCA 370, você passa. Controle o 3745. 3745, prossiga. Ok, estamos aumentando a razão de subida, essa informação, a proa será 270 até 40 milhas, depois vai ter condição de curvar à esquerda. Sérgio, proa 270 por 40 milhas, está 374. Avisaram o nosso site, está autorizado em frente, segunda direita, via taxi índio, ponto de espera 1 no momento decimal 6, ajuste na 0 no 4. Aproximado, autorizado até nível de voo 050. Aproximado, autorizado até 356, busca para 2010, ou ajuste na 014, autorizado até 68, pistão na 0, repé estabilizado. Partiu, prossegue 2-1-pé, 14, com 3-6-0, LFX-3-5-3. O gol 790 para o 060 para evitar 20 milhas. Fonte gol 1790 para o 060 milhas. Reporte, livre de vídeo, reporte a perna. Boa. Controle o 790, é possível? Já se mostrou de Aru? Eu não sei se não me deram, quase coordenação. Ah. O gol 962 já pode estar totalizado? Gol 962, afirmo. prossiga. Solicitação de reboque, parte principal, 111, cada saco 3, na posição 0. Aguarde. Nada. Parei, João. Quatro, sete, quatro, cinco, prossiga. 3745, sobre montanha, eu vou 240, quando tiver condições, autorizado, vai na próxima ótima. 240, quando possível, morte. Nove meia dois, eu devo estar esperando, 909. É o mesmo nosso Gago, 9-2. Estabilizado, localizador, Chiné 6356. Chiné 6356, rapaz, aproximação, chame-se na frequência 1-1-8, do 9-6-2. 6-2-6, chama a torre, 6-3-5-6, bom dia, bom trabalho. Se tiver estacionamento, voo 9-2-5-0, posição 2. Autorizar, Chumbá. Puxa na 6356, ele segue 2 milhas para o mandador. Puxa na 6356, continua a aproximação, reporte visual para o campo, número 2 de aproximação. A 3745, informe os desvios ao centro Recife, chamando mesmo agora na frequência 125.1, afirmando 123.8. 651 com Recife, muito obrigado, uma boa tarde. A 3378, solo azul 5, libere direito, chame solo em 121.1. Direita 1211, 3378. Azul, boa tarde, são 3378, livrando na sua escuta. Sim, são 3378, está estabilizado via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa vai manter a posição antes da Juliette, 3378. Puxando a 6356, ciente, autorizado pouso piscina 0, vento 060 graus, 039. Pouso piscina 0, chiné 6356. 6385, Salvador América 2009, no Traverso 9. América 2009, prossiga até através do gate 62, agilizando. Até outra vez na minha dúvida, obrigado. Estabilizado o localizador, voo 962. Voo 962, completa a aproximação, chame por aí na frequência 118, adicional, meia dúvida. 186, obrigado. Salvador, bom dia, voo 962. Foi Salvador, voo 962. Tá 9097, mas é a posição como aeronave da Gol aproximando, já tá uma milha do centro. Para o táxi, Gol 9250, POV de 94. Autonomia de 2 horas e alterna Recife. Bem, táxi à direita, vem do ponto de espera 1895. Táxi à direita, ponto de espera 1895. 186, perdão. 186. Entra 378, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate número 3. Estamos aguardando, 378. Chalamet 356, autorizado táxi, via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, operação. Ainda negativo. Gente, é ponte visual. Vai, portar. Ok, tá visual agora. 1962, autorizado posto 510, vento variável em 2 nós. Confirme a vista 1000 pés. Ah, 900. Sim, tipo, estão molhados. Sei, ele pousa no zero, sim, então faz pra ele, 92. Pode usar 01 no prossigo. Guardião 01 no reacionário. Gente, reporte pronto para decolagem. Confirme comandante, POB e tempo estimado de voo. Solo Salvador América 229 na através do 06. Agilize e prossiga até o 43, reporte a término, América 229. Zero, não segue autorizado ANA e mantém o 90. Muito boa tarde, com 9250. Função 3, reporte táxi. Zero, atenta a rolagem do tráfego à frente, autorizado ANA e mantém o 90. Sete, o 9250, observando, após ANA e mantém. 1962, solo 22, libere direito e chame solo em 121 no decimal 1. 121, ok, 10. 101 no decolagem critério do FAT do Graé, o vento 1970 grau 03, nós nenhum tráfego a reportar. Prossiga. Livrou, tá. Bona 962, prossiga táxi via Alfa, mantenha esse desvete. Alfa, 27, 962. Guardião 01, fora do solo aos 22, confirme o comandante. Aos 22, Rogério Aragão. Gente, Rogério Aragão, bom voo, aguardando transferência. Obrigado, aguardando transferência, Guardião 01. Se você estiver para o nível de voo 110, confirme que está no direito. Identificação 110, confirme. Questão é para a prova mais 28 milhas. Após o papel de voadora, 6200. Gente, o chamamento é 6200, livre de juiz, já passa até 1. Já remoto 0, 6200. Guardião 01, chama o controle em 199, decimal 8, bom voo. 19, 8, chama lá, Guardião 01. bom dia, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Seguro de Salvador, está indo para o subúrbio, 506, na sua escuta. Mantenha Guardião 01, mantenha os grandes pés, escuta permanente do controle. 506 na escuta permanente do controle, Guardião 01. Veja 98, está 907, graças. Está 907. Está 907, contato radar na decolagem, subavia saída São Luano para o nível 340. São Luano via 340, está 907. Tango Kilo Romeo Lógico, prossiga. 9250, autorizado a decolar no 0, vento 150, grau 069. Iniciando a decolagem no 0, gol 9250. Bem, está autorizado, cinema 225, via Índia, ponto de espera no 9, decimal 6, ajuste no 0, no 4. 026, 0, 9. 3378, via Juliette, portão 3. Juliette, 03, então 3378. O cinema 6356, via Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 6356. Gol no 962, via Juliette, portão 7. Viagem, portão 7, 9, 10. Sim, aguardo. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, prossiga. Salvador, boa tarde, gol 9250, cruza 1700 na Puca Conde da Aracaju. Gol 9250, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 350. Só para o 350 na Puca, gol 9250. América 229, término do rebote, um bom tarde e um bom dia. Sente, América 229. Pessoa de voador, não, 6200. 5, autorizado, ANI, decolapso no 0, vento 120, grau 022. Aí, decolapso, né? 040, o seu limite será radial 270 de Salvador. Vai manter a pro 040, limite 270 Salvador, 6200. O 017, eu subi montanha nível de voo 220, quando tiver condição, você vai usar na prova por base. 220, pode desvio por base, tá 9097. Apagando o quilo Romeo Oscar, na escuta. Quilo Romeo Oscar, autorizado Serra Delta Golf X-Ray, no 040, decolagem cabeceira 97, após a decolagem curva à direita. Prefeito de saída Coral no Bravo, prossiga após a rota do plano. Cugino, prefeito de saída Arbor, Arbor 1 após o CT. Aceno transponder 0142, controle 199 do sinal 8. Pode ser o final pro gol 9250. Tente o 9250. Estacionamento Taxi Decolagem, 118 sinal 6, ajuste na 04. Só para o Mike do Terato, prosseguindo. Comendo 44, Serra Cade, com 2 a prazer, decolagem Serra Índia, Eco Índia, destino é Serra Índia, Serra Brava, Serra Vista, está alocado 0115 no transponder, para sobrevoo na Cidade Baixa, Mike Litoral. Unir quadro local? 0115, Mike Litoral. Eu vou tomar aqui, vou a sua identificação. É 6200, agora 3767 de Salvador, uma navegação na perua de Duna, autorizado de subir até 4000 pés, ou ajuste na 03. Duna, 4000, 1013, 6200. São 4, quando conseguiu, copia Brasil. Sente, aguardo. Aguardo. Eu vou tomar aqui, literal, fazendo a identificação. Na identificação, Mike Literal. Chama 6225, deu com 930, chama o controle 1998, bom voo. 98, boa, 625. Na cidade está na cercada 2 horas de tempo, após prossegue para Salvador, mais Litoral. Salvador, chama 6225, de balanço, escuta quanto possível, água. Chanamé 225, contato radar de colagem, subazio a saída Arboruno para o nível de voo 380. 380, Arboruno, mais 225, não possível. Sete guardas. Valeu, até mais literal, só tem que parar atrás de posição de 10 horas. Na 1.4 milhas, vão após Serra 50, é o Guardião 01, mantendo 500 pés. Já sentido mesmo, reportando a conta visual, mais literal. Guardião 01, fica atento para trás na posição de 2 horas, 1 milha, um Robson 44, mantendo 500 pés. Tá, sentido próximo, então, João, vai fazer separação, Guardião 01. Adicionar reporte taxi. Gente, reporte na interseção Papa Altimetro 1014. Aba, mas ele tem como. 9250, 104 Recife, na frequência 126.85, terna 125.45. 2685, secundário 2545, voo 9250. Para o táxi azul 446385, Porto Seguro, 2 horas e 20. Sente, azul 4463, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1995, ajuste na 063. Índia, ponto de espera 1895, com 23, azul 4463. Até o meu golfe, não escuta. Sobrevoo em qual local? Irã. Ok, sente. Sente, 500 pés, decolagem da Irmã. Pro Whisky, coordenação 14, zona 0145, sobrevoo em Irajá. A Terra Meia Golf está presente no nosso decimal 62, ajuste na 013. Chega, autorizado LS, a sua pista na 0, reporte estabilizado. 3.000, está autorizado LS, na reporte estabilizado, 6203, padrão. Mais 30 segundos, tanto os 4 e 7. Põe a variável em 2 mais. Acione a identificação. Dessa vez seria da Bomés de Uno, para o nível de voo 110, o ajuste na 013. Meu Golf fora do solo 3-4, comprou o IST, chama o controle em 119 decimal 8. Vai chamar controle até o negócio. Controle, Papá Romeu, até o negócio. Hotel Novo Precisa. Decolou no animal, está comprovado o ISC 500 pés, o sobrevoo é Pirajá, BR-324 e Guatemi. 500 pés, sua escuta. Deixa Papá Romeu, até o meu Golfo, mantenha a escuta permanente do controle. Fique atento para dois tráfegos de um de alta, TR-50 e um Robinson 44. Efetuamos sobrevoo próximo à Igreja do Bom Fim, mantendo 500 pés. Ficará atento às duas aeronaves próximo ao Bom Fim, Hotel Novo Precisa. Com a Eton 3437, reporte pronto, pushback semana. 3437. 04. Torre Salvador é o azul 4463. Sim. A frequência da torre é essa mesmo, autorizado o LA e decolar para o sono 0, vento 1, 030 graus, 032. Aí decola na 0. Azul 4463, espalma o Airbus aproximando a 2 milhas de tempo, agilizando a decolagem, se possível. Torre, bom dia, Xenia 6200, externo. Oi, Xené 6200, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informo Embraer da Azul, Embraer 90, iniciando o alinhamento para decolagem na pistola 0. Tá certo, aguardando autorização, 6200. É 225, chame centro Recife, na frequência 126.0, a perna 128.8. 360.288, 625. É 6200, já visual, pro campo. Até lá. Confira quanto faz a visão? 1.100. Gente, aguardando, tá limpo. Aguardando. A 3204, reporte quando tiver condições de apurar e tal. Reporte era alta, 3204. Será minha 2.0? Robinson 44, está na posição de 1 hora, 2.5 milhas, mantendo 500 pés. Verifique, isso mesmo. Estou botando a visual da uma golfa. Robinson Então, Salvador, o Azul 4463 vai chamar o controle em 198. Reporta muitos pássaros no balizamento do lado esquerdo da pista. Sim. O 4463 vai chamar o controle em 198 e está reportando muitos pássaros pousados no balizamento do lado esquerdo da pista. Sim, grato pela informação. Agora na posição de 2 para 3 horas, a 0.9 milhas, reporte visual com mesmo. Tá, visual com mesmo. Vai manter a separação até uma agora. Sente. Controle Salvador Azul 4463, passa 2.200, Coral 1 Bravo. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral 1 Bravo para nível de voo 180. Coral 1 Bravo 180, Azul 4463. TAP, OTAN 3804. Sente na 3804, vou na Pro de TAP, desço para o nível de voo 080. 080 na Pro de TAP, OTAN 3804. É 200, solo aos 39, liberando a direita, chama o solo em 121 desse ponto. Direita 218, confirmo. 09, 6200, bom dia. Gente, bom dia. Patrão Kilo Romeo Oscar, autorizado decolagem, pistona 7, vento variável 3-9. Poderia confirmar a frequência do solo, 6200? 121, décima 1. 211, obrigado. Solo, bom dia, Xené, 6200. Xené, 6200, autorizar ataque para parte 1 e Alfa Juliette remota 14. Alfa Juliette remota 14, 6200. Só mais 10 milhas, 15 milhas, já reassume TAP, OTAN 3204. Entra. Alô, Xené 6200, reporta a sua de pássaro aqui através da ECO. Cadê o que chamou? 6200 do Xené, muitos pássaros aqui na Alfa, através da ECO. Chama o controle 119, decimal 8. Salve, Alfa. Alfa, derrubado igual pro Guardião. O que o Romeu Oscar, contato radar na decolagem, sobre a via sair da Arboruna para 4 mil pés. Só para o cancelamento, tem condições visuais para prosseguir os corredores a 1 mil pés. Então, o que o Romeu Oscar, planeta equatorial 1542, mantenha 1 mil pés via corredor SP. Reporte no Travessa Fora da Barra e confirme chamada de pouso. Reportará no Travessa Fora da Barra o chamado de pouso 1-2-1-0. Gente, copiado no 6-0. Portanto, 3204, poderia voar Duna? A 3204 é autorizada da presente para o ar Duna. Descida para 4 mil pés, o ajuste no 03. 4.000 na Proate Duna, com 1013, OTAN 3204. Controle Salvador, boa tarde, passarei do 2230, procede. Passarei do 2230, sem identificação, deixa a ver chegada a LAN para nível 080 e ajuste na 013. Gente, descendo via 1-0-1-3-0, passarei do 2230. Pode usar no controle? Primeiro visual, com a terra no meu golfe e máquina de terraço. Quatro quatro meia três, autorizado, vai na prova de UCOV. Boa, e o COV, o 4463. A 3804, o separador de meu pai, o agente 9013, autorizado LSF2, pista 10, reporte estabilizado. E para informação, há 3 helicópteros próximo à duna, mantendo 590 na aproximação. Descendo para 2000 pés, com 1013, autorizado protegimento, está sempre no tráfego, está 3804. Shift 2-1-3-1, minute copy. 63, usa a direita pro ONU 60 por 30 milhas. Pro? 260 por 30 milhas. Tente 260 por 30 milhas, livre de desvios, azul 4463, eu posso terminar. Vou tirar retornando pro Agil, cobre o 4463. Chanel 6213, Salvo 1, then Laser, then Doclo. One Laser Doclo. Chanel 6213, with the back call right, approach for startup and push 808. Okay. Então, Romano, você confirmaria manter o nome do país até morro? Ah, tudo bem. Então, se eu botar aqui o nome, eu trago o conhecimento do controle e reportar, você fecha livre. Passo 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 437, livre essa na chame táxi. Chama de táxi, 437. Bateria 2230, autoriza a descida para 4 do meu pai, 2 x na 0 e na 3. Confira, bateria 2230. Bateria 2230, autoriza a descida para 4 do meu pai, 2 x na 0 e na 3. 4 mil no 0 no 3, obrigada. Verão, prossiga. Gente, guardião 01, pouso a critério, chama regresso. Está estabilizado, tá? 3804. 3804, se pode aproximação, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. Torre 186, Altan 3804. Salvador, boa tarde, TAM 3804 estabilizado. Gente, TAM 3804, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Aguardando, pista livre, TAM 3804. Gente, azul 4463. TAM 3804, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso, TAM 3804. Sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 180. Informe os desvios feitos a Elias, chamando agora mesmo na frequência 120, decimal 1. Vai chamar Elias 201. Boa, bom dia, até a próxima. Sim. Bateria 2230, desça para 2, meu pai, ou existe na 013, autorizado a LS X-Ray da pista 10, informo dois helicópteros próximo à duna, mantendo 500 pés, não vai ser frio nessa aproximação. Tá, gente, descendo até 2000, passaria do 2230, sede do tráfego, autorizado a LS X-Ray da 10, vai reportar a estabilidade do 2230. 004, no solo 104, confirmando as condições de pista tá seca? Ela tá mais molhada do que seca, tá molhada ainda. Ah, ok, gente. Livre à direita, até que vocês focam no 211. Tem poucas partes que estariam secas, a maioria tá molhada. Só no 211. Considerar a condição da pista aí tá úmida, ela tá molhada, porém com uma boa frenagem. Gente, essa é a informação da 304, autorizar ataque para o pátio 1 e Alfa Juliette, portão 11. Qual é a 364? 867, essa informação forte. 1867, informação Fox, confere, aguarde cópia. Seria 2230 estabilizado? Afirmativo, seria 2230 está estabilizado, Lilia, seu bem. Gente, completa a decimação chimitone na frequência 118, decimal 62. Confirma 118, decimal 60? Afirma. Salvador, boa tarde, seria 2230 está estabilizado, Lilia. Seria 2230, continua a aproximação, confirmando o visual com a pista? Ainda negativo, senhor. Sente reporte visual com a pista, parceiro 2230, QNH 1013. Sente reporte da visual 2230. Tem 3437, decolada 57, chame controle Salvador, 1119, décima 8. 198, boa, bom dia. Salvador, boa tarde. Tem 3437, passa mil pés na Arbor 1. Tem 3437, contato radar na decolagem, subavia sai da Arbor 1 para nível 360. Via Arbor 1 para o 360, Tem 3437. Ok, gente, todo autorizado, pista na zero, vento variável, 3 nós, pista molhada. Ciente, autorizado, pouso, parceiro 2230. Salvador, teria a saída prevista com o voo 9867? Voo 9867, a saída prevista é Arbaú. Arbaú, né? Salvador, 7347. 7347, persiga. É quando possível voar a Elefa, senhor, devido à formação em proximidade de árvore. 7347, vai na Pode Elefa. Pode Elefa, obrigado. Passarela 2230, sala do nome 00, libera direita, via taxiway eco no 21-1. Gente, tá liberando a direita no 211, passarela 2230. Não, essa é a identificação, conta por quantos meios era manter o seu? Vamos, passarela 2230, liberou? Passarela 2230, segue via Alfa Juliette. Para remota 1-2. Resultado mantenha para o 005. Reporte quanto vai ser com a GPI, tá? Passarela 380, nível autorizado. Via pesudo 17. Decolada pistão no 0. Primeira curva à direita. Na saída Arbor 1, Elefa. 119.8, controle. 5441 no transponder. 380, pêndulo 17, decolada 10, curva direita, Arbor 1, transição Elefa, 119.8, controle, 5441 é o trânsito. Boa noite, minha festa. Correto, chame para pushback, acionamento. Chamado. Salvador, boa tarde. Para Paulo Afonso, agora de Costa. Lembrança da nossa saída? Inicialmente, Momo Froti. Momo, transição Froti. Ok, Momo Froti. Pede. Autorização para Fortaleza. Então, 3378 para Fortaleza, Guaz, número 2 para cópia. Aguarda, 3378.